Obrigado também, dona Rogéria. Meu grande amor. Oh, guys. Altos acontecimentos, aborrecimentos, alegrias. Bebê boiando, bêbado, burlou bebida. Boteco, bombar, biblioteca, bijuteria. Boato bombástico, confusão, calmaria. Condutora dobrou, dublê, dourado, estacionou e foi. Fita feia, fez fila, fritou família, ficha. Fatura, fogo, faísca, fumaça, festa, folia. Festejo, faxina, fatia. Fome fez franquia, fiz figa, fiz frila. Fomei fa com filosofia, gog, guru, guia. Homem honrado, hombridade, hilário. A honraria, honrar, instinto igualitário. Joga jogo jogando, joga o jaula, jogaram jamal. Kunta, quinte, kkk, cucus, clan, kkk. King, Leão, Luther, levantou, lutou lá. Lélia, Luísa, Maí, mãe, menininha, machá. Malcolm Mandela, moveram multidões. Modificaram mentes, maestros, mestrões. Navio negreiro, nevoeiro, naufragou. Negros, eurólicos, oceano, cultura. Português, papagaio, pirata, pensamento primata. Quantos quilombos, quantas quebradas. Qualquer roupa, rasgada, surrada, serve. Serve sopa, toma tio, toma toda. Uau! União Universal, vejo. E vendaval, varrer vilarejo. Viatura, vaga, vila, verde, vingança. Viu viciado, vixe, vilão, vizinhança. Cheirinho e xingô, xilindró, show. Xilogravura, xodó, xamã, xangô. Whitney, yeah, yo, yankee, sorro, suou. Zanzibar, zumbi, zambi, zelador. Zelador. De A a Z, que louco! De A a Z.